até na batida do povo, até na samba no Bandeirão. Com Gustavo Lima balançando a multidão, até na batida do povo, até na samba no Bandeirão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Quer beber? Vamos fazer um bebezinho. Quer beber? Vamos fazer bebê agora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora. Nos braços de uma moreira pra fazer. Não tem hora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora. Vá, vá! Ao vivo! É dois pra lá, dois pra cá, morena. Dança comigo, eu danço com você. Ela me chama, me pedindo pra voltar. Na minha muvuca ela não pode mais entrar. Ela me chama me pedindo pra voltar. Na minha muvuca ela não pode mais entrar. E vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela e dar uma risadinha. Acompanhado de gatinha, vou passar na casa dela. Pô! E quer beber? Vamos fazer bebê agora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora. Quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços do Gustavinho. Pra fazer não tem hora. E quer beber? Vamos fazer um bebezinho, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena. Pra fazer, não tem hora. Aí o sucesso do Gustavo Lima, Fazer Bebê Acústico. Passou também o Hugo Thiago Tridimensional, Roberta Miranda, Grande Recordação da Música Sertaneja, Além da Cama, Zezé de Camargo e Luciano, Teorias, Gabriel Valim, Sainha Amarela, Bruninho e Davi, Se Namorar Fosse Bom e Michel Teló, Levemente Alterado. Assim nós fechamos a primeira sequência do Central do Sertanejo. Intervalo, eu já tô voltando e conto com a sua audiência. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua quinta-feira, trazendo muito mais sucesso do sertanejão aqui na sua rádio preferida. Olha, é um prazer imenso estar juntinho com você nessa uma hora de sucessos, uma hora de muita descontração e música sertaneja. Vamos começando a nossa segunda sequência com Cristiano Araújo. Tem a participação do Gustavo Lima, que encerrou aí o nosso primeiro bloco. É Fato. Joga na palma da mão. Central do Sertanejo. Estou tentando manter esse amor esquecido. Outro às vezes pra me manter sempre distraído. Pra não correr o perigo de te procurar. Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez. Leva algum tempo, pode ver que não é só um mês. Mas se já me esqueci, eu não te culpo, eu nem peço pra voltar. É tão difícil dar adeus a um sentimento que não desencana. Quero curtir a vida, mas sempre depois de uma balada. O coração te chama. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato. Esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil desse coração palhaço. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil desse coração palhaço. Canta comigo, Gustavo Lima, vai. Cristiano Araújo, tamo junto. Simbora aí. Estou tentando manter esse amor esquecido. Ou luto às vezes pra me manter sempre distraído. Pra não correr o perigo de te procurar. Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez. Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês. Mas se já me esqueceu, não te vou, nem peço pra voltar. É tão difícil dar adeus ao sentimento que não desencana.

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta um copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Outro dia eu não ia te ligar. Era só um lance, coisa de momento. Mas virou chiclete, desse jeito eu não aguento. Te vi na festa, tomando cerveja. Levantei o copo, te chamei pra minha mesa. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz: eu sou cachorrão. É Diego e Diogo na balada, vem pra cá. Vai descendo até o chão, que hoje o bicho vai pegar. Vou te mostrar meu estilo animal. Vou te mostrar meu estilo animal. Sucesso aqui no Central do Sertanejo. É o som de Diego e Diogo, cachorro. Daniel passou por aqui, fale um pouco de você. E também Cristiano Araújo, participação do Gustavo Lima, é fato. E é fato também que termina o namoro entre Hugo Pena e Gabriel e o escritório artístico de Sorocaba. Durou pouco o namoro entre Hugo Pena e Gabriel e a FS Produções Artísticas, escritório de Fernando Sorocaba. A dupla, que retornou aos trabalhos há 5 meses, após 2 anos do anúncio da separação, deixou a empresa na última terça-feira. Pelas redes sociais, Hugo Pena já dava pistas de uma mudança, dizendo: novidades no ar, escreveu o cantor no seu Twitter, exatamente um dia depois que a decisão foi tomada. De acordo com informações do site IG, desde o retorno, eles não chegaram a nenhum acordo de valores. E além disso, não aceitavam fazer shows em alguns dias da semana. Vamos ver como é que vai ficar essa novela aí entre Hugo Pena e Gabriel. Mas enquanto isso, nós vamos recordar um super sucesso da dupla Hugo Pena e Gabriel, Morro de Saudade. Central do Sertanejo. Morro de saudade, longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a 200 por hora, batendo no peito, crianças querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento, e meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar, olhos cor da noite, prata do luar.

aí fechando o nosso Central do Sertanejo desta quinta-feira, 20 de fevereiro. Passou aí o super som da Paula Fernandes, o novo sucesso da cantora Paula Fernandes. Quem é? Também Mário Zan Rocha e Eduardo Costa. O Meu Nome é Saudade, Hugo Pena e Gabriel, recordação aqui no Central do Sertanejo. Morro de Saudade, Diego e Diogo Cachorro, Daniel, Fale um Pouco de Você. E Cristiano Araújo, É Fato, participação do Gustavo Lima. Amanhã é sexta-feira, muito bem. Amanhã tem Central do Sertanejo especial para você, com as 6 mais tocadas da nossa programação. Uma grande recordação do sertanejão das antigas. Você vai curtir também amanhã. E claro, muito sucesso, muita novidade, tá bom? Eu espero por você amanhã aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, com muita energia positiva sempre, trazendo o Central do Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até amanhã, sexta-feira, finalzão de semana, hein? Te espero. Central do Sertanejo.